diga pra mim se esse sorriso é desejo de me namorar. Diga pra mim se fica comigo, se vem serena. Diga pra mim se guardas na boca esse beijo que tem pra me dar. Diga pra mim quem me dera um coração pra te amar. Oi! Feliz. Um monte de pelos, cabelos, sorrisos, gemidos. Meu corpo aguarda as delícias que eu sempre quis. Meu corpo amar eu vou. Me deixe te namorar. Meu corpo amar eu vou. Vou sim, eu vou te amar. Eu vou te amar.